Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos começando mais um Criadores e Criaturas aqui na Rio Sul Rádio. Bom, o programa de hoje está do jeito que eu gosto, muita mistura, muita coisa diferente. Então, para vocês terem uma ideia, vamos tocar covers hoje de Queen, Black Sabbath, Prince, Trio Mocotó, Roberto Carlos, Sérgio Sampaio, Sheryl Crow. E vamos começar com uma do Maroon 5, Payphone. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where are the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you wasted, all of the bridges burned down. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. One more stupid love song I'll be singing. You turned your back on tomorrow, 'cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be fine, I don't expect you to care. I know I've said it before, but all of our bridges burned down. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun set in paradise. Hip-hop, hip-hop, hip-hop, hip-hop. Or you tune into rock, rock, rock, rock. Let's go. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. Running over the same old ground. What have we found? The same old fear. Wish you were here. Don't mistake this for just any cover tune. I'ma take y'all to the dark side of the moon. Kicking in my mom's womb, this song was just a thought. A young refugee, labeled, just come with a passport. Dad used to tell me about the American dream. My dream was waking up in the projects, a young teen. Listen to hip hop, my brother tuned me into rock. Put me up on Pink Floyd, a band from the British blocks. Criadores e criaturas. Clima do Haga, você acaba de ouvir Foreigner com I Wanna Know What Love Is, na versão da Jackie Moore, e também a Randy Bush com Run Baby Run, da Sheryl Crow. Essas versões e esses remixes na batida Haga fazem muito sucesso em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil, no Maranhão, é onde elas têm mais força. Maranhão, que é a terra do reggae, também é a terra do Haga. Bom, falando em reggae, também teve o Wyclef Jean deixando Wish You Were Here, do Pink Floyd, chacoalhante. E abrimos o programa com J.S. Lee, com Payphone, do Maroon 5. Vamos seguir agora com quatro músicas brasileiras. Temos aqui o Trem das Sete, do Raul, Sentado à Beira do Caminho, do Roberto Carlos, Marcianita, do Sérgio Murilo, e Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, do Sérgio Sampaio. Todas em versões diferentes. Vamos começar então? Toca Raul! Oi, oi, o trem

as lágrimas e os pingos dessa chuva se confundem com meu pranto. Olho para mim mesmo e procuro, e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança, sentado à beira de uma estrada. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Eu existo. Eu existo. Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo se confunde em minha mente. Minha sombra me acompanha e vê que estou morrendo lentamente. Só você não vê que eu não posso mais ficar, ficar aqui sozinho, esperando a vida inteira por você, sentado à beira de um caminho. Esse gemendo de amor, tenho tanto te esperado, mas serei o primeiro varão a chegar até onde estás, pois na terra tô ferrado. Em matéria de amor eu sou sempre passado pra trás. Quero uma mina de Marte que seja sincera, e não se tatue, nem fume, nem saiba sequer o que ela tem. Meu Marcianita, branca ou negra, gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante, serás meu amor. A distância nos separa, mas no ano estelar 5000 casaremos os dois. Tenho tanto te esperado,

Teve também o Ira com Sentado à Beira do Caminho, do Roberto Carlos, e o Terço, que gravou inclusive um disco em homenagem ao Raul Seixas, e essa versão de O Trem das Sete está nesse disco. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Já voltamos e, para começar, vamos de Pra Começar, da Marina. Jay Wacker é o intérprete. Criadores e criaturas. prato. Eu quero mocotó. Quero mocotó. Eu quero mocotó. Eu quero mocotó. Quero mocotó. Quero mocotó. Mocotó pai, mocotó filha. Eu também vou ser nessa família. E o mocotó é abstrato. E o mocotó é correlato. saw from the cathedral. You were watching me, and I saw from the cathedral what I should be. So take my lies, take my time, 'cause all the others, they wanna take my life. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar onde você não está. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears. Well, I know there must be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go. Yes, you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. And I saw from the cathedral. You could not see to see. So take my time, take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Você ouviu Renato Russo e Azélia Duncan cantando Cathedral Song, da Tanita Tikaram, sendo que a versão em português da Azélia Duncan é Catedral. Então, na verdade, essa mixagem aí foi feita por um disco póstumo do Renato Russo e juntou as vozes dos dois, cantando em português e em inglês. Falar em português e em inglês, o grupo brasileiro Grooveria tocou When Doves Cry, do Prince, numa versão bem legal, bem diferente. Teve também o Professor Antena com Eu Quero é Mocotó, do trio Mocotó. E, para começar esse bloco, Marina, com a música Para Começar, na voz do Jay Wacker. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma cover de uma cover. É, na verdade, primeiro a gente vai ouvir uma cover em italiano da música que já era em italiano mesmo, do Pino Daniele, É Porque Fa, com Daniel Boaventura. Na sequência, tem a cover da cover em português. Escuta aí os primeiros acordes que você já vai saber que música é. E poco fa, se resta dire quel che non vorrei. Se presti tutto non respiri più, ma può fai pace, non ci può passare, perché in ta vita non si può mai sapere. E poco fa, a parte tutto ricomincerei, e forse è bello avere un anno in più. Partire in fretta non trovassi mai le cose che servivano di più. Ma allora si potesse fa che lo cama venne da picciasse ca, ma buono vale appena si potesse fa Acaba no maio, tá e humanos te voca. Manage me quando sou achuto. Nascondi sempre addosso troppi guai. Fra tanta gente non sai mai chi è che mette gli occhi sopra quel che fai. Pensa saluto, riesco va per sé. E poche fa, se resto a dire quel che pare, gente non sai mai chi è che grida forte e resta come sei, perché in ta vita non si può mai sapere. Allora si potesse fare e lo cama venne da pigiassica, ma poi non vale la pena. Si potesse fare, a capa non mi aiuta, io non lo stevo ca, manage me quando so asciutto. Criadores e criaturas. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer. Porque o teu desejo é meu maior prazer. Teu destino é querer sempre, sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar. É, agora vem pra perto, vem. Vem depressa, vem sem fim. Dentro de mim que eu quero sentir o seu corpo pesando sobre o meu. Vem meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Me faz esquecer, me faz esquecer. Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar, não, não. E o que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz, não faz por amor, não, não, mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer, porque bem, o teu desejo é meu maior prazer. E o teu destino é querer sempre, sempre mais de mim. A minha estrada corre pro seu mar. Agora vem pra perto, vem. Vem depressa, vem sem fim. Vem eu quero sentir o seu corpo pensando sobre o meu. Yeah! Vem, meu amor, vem pra mim, me abraça devagar. É, me beija e me faz esquecer. Me faz esquecer. Me faz esquecer. Me faz esquecer. Criadores e criaturas. The truth is out.

Muito bom, muito bom. Esse aí foi o Bruce Dickinson, do Iron Maiden, com a Montserrat Caballé, que também já gravou com o Fred Mercury, cantando Bohemian Rhapsody, do Queen. Teve antes os Cardigans, desacelerando Saba Bloody Saba, do Black Sabbath, deixando a música bem bonitinha, bem calminha, nem parece aquela coisa satânica do Sabá. Antes teve a cover da cover, Wilson Sideral gravando Bem Que Se Quis, do Pino Daniele. É, na verdade você deve conhecer essa música com a Marisa Monte, foi uma versão do Nelson Motta para a música do Pino Daniele, ficou famosa na voz da Marisa Monte. E antes teve a cover em italiano, Daniel Boaventura gravou É Porque Fa, que é a mesma música do Pino Daniele também. Bom, é isso. Com essa história de cover da cover da cover, eu até me enrolei. Semana que vem tem mais. Muita coisa boa pra vocês. Grande abraço, obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.